Salvador, bom dia, tá, 3601, posição número 7, informação ativa. Bravo. Pronto, 4 São Paulo, Congonhas. 301, Salvador para São Paulo, Congonhas, 360, via peso Luno 0, minha paciente conforme a rota. Decola da pista 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, 1-208, controle, 5545, transfunda. Congonhas 360, rota do plano, primeira vez 0-0-0, decola 10, curva direita, da El, Leda, Motiva, 2-0, decima 8-5545, até o 3601. Action para pushback, acionamento. Gol 1-1-6-1. Siga. Siga informação, bravo, portão 11, autorização para Guarulhos. Para Guarulhos, 360 autorizado, via peso 1-0 para Baté, decola da 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva, 1-2-0-8 controle, 5-5-4-4 transporte. Autorizado, Guarulhos 360, pesando 10, acertar a batalha, decola da 10, curva direita da El, linda forte, uma controle 1-2-0-8, 5-5-4-4, responde, gol 1-1-6-1. Correto, senhor, para pushback, senhor, mesmo. 1 no posição número 11, por estacionamento. Segurança do tipo de sol e cheio de táxi. Camarada. Segue via Engie Alfa no ponto de espera da 10-21-1895, QNH-10-14. Ok, está aí, pelo pátio, quando lá, 18-95-1-1-1. 360. Autorizado a alinhar e decolar voo 1161, vento 1000 graus 079. Sim, autorizado a decolar e voo 1161. Número 1, declara 3-2, controle de Salvador, 2-0-1-8. Voo, na sua escuta, poderia voar Leda? 1-1-61, contatada na decolagem, saída da EL, submetendo nível de voo 360, autorizado direto Leda. 360, vou direto no Leda, gol 1-1-61, graças. Salvador, bom dia. Mike, esse rei Mike. Prossiga. Prossiga. Salvador, Mike, escreve Mike. Prossiga. Escreve Mike, está aqui na remota do Patiuno, posição 13. Solicito autorização para rebocar a nave para o Patiuno, posição 11. Aguarde um instante. Estou aguardando. Vocês me ajudam no nosso. Na escuta. Diga. Estimado para início do pushback? Faz um minuto. Paciente. Vai receber Mike, aguarde para o início do reboque. Vai receber Mike, copia. Mike, receber Mike na escuta do solo. Mike, eu sou o Mike aguardando. Falta 3601. Prossiga. Solicito acionamento da posição. Marciano, já entrou no pushback. Avisa o acionamento da 3601. Uno, uno, meia, uno. Chama o centro de recife, frequência 1-2-5, decimal 1, alterna 1-3-3, decimal 2-5. Recife 1-3-3-2-5, 1-2-1. Alta 3601, você puxa back, portão 7. 3601 autorizado, puxa chama táxi. Autorizado, puxa back, é 3601. Eu sou 3601 para o táxi 1700 Bordo, Daniel, 3 horas e 48. 3601 autorizado táxi, pátio 1 no Índia, ponto de espera pista 0, torre 1895, ajuste de altímetro 1094. Pátio Índia, até pista 010, 5952, 3601, obrigado, não sei. Mike X-Ray, Mike na escuta. Prossiga na escuta. Mike X-Ray, Mike autorizado, reboque 1-3 para 1-1. Ok, grato. Pode terminar na posição, Mike X-Ray, Mike. Ok, pode terminar. Vamos lá. Então, 3601, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento no 0 graus, 059. Autorizado, alinhamento e decolagem no 0, até 3601. Então, 3601, decolando é o 51, controle salvador 120, decimal 8. 20, decimal 8, 3601, obrigado. Salvador, bom dia, até 3601, decolada. Com 3601, bom dia, contato a dana decolagem via saída da ELSA, mantenha nível de voo 360. Pergunta 360, 3601, pode voar pro de Motiva? Autorizado Leda, até 3601. Projeto Leda, 3601. solo Salvador, Mike sinalizado de rebote, grato, bom dia. Bom dia. 3601, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.25. Ok, chama Recife 251, 3325, tem 3601. Salvador, bom dia, o Golf Kilo no Pátio 3. Golf Kilo, bom dia, Silva. Golf Kilo solicita autorização de reboque do Pátio 3 para o Pátio Principal, posição